7 Galeão, 4:20, autorizado o táxi via Índia e Alfa no posto para chamar a torre 198, desse nome é Dusa, o que é legal na 08. Autorizado Índia Alfa, posto para 286, 1:098, agora 397, pode vir. Decolados 3.000, estive controle 1208. 1208, bom dia. Controle, bom dia, com 1983. O 1993, bom dia, contato radar, futuro 360, saída da El Leda Bridge. 360, da El Leda Bridge, voo 0-3, prossiga. Olimpo 03, autorizado por 200. Com Juliette, a sua dedicação. O 397, autorizado decolagem de pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 029. Mike Eco Juliette, contato radar 67 milhas oeste de Salvador, foi ITAP, reporte pronto para descida. Sim? A gente contou que voar a ITAP? Desça para o 050. Luma 98, autorizado final LS, é posto habilitado. Autorizado final do LS, que vem, gente, está 3198. Qual me atrou e por quantos milhas? Por 130 por 30 milhas? Mike Eco Juliette desvia autorizado após o dia, resta uma navegação na proa de ITAP. Controle Salvador, gol do 983, você foi um pequeno desvio à direita, já está retornando. Quanto era o controle? É o gol 1983, livrando agora 120. Vocês confirmam o desvio? Já fiz um pequeno desvio, não teve oportunidade de informar e agora já está retornando ao eixo da aerovia. Gente, gol 123. Autorizado acionamento, puxa bem, coordenação equipe de solo no 02, chama pro táxi. Quem chama para o táxi, o Chané 6142, 40. Quatro atrasado, para o 360, saída da El, Leda Bridge. Subindo 360 da El, Leda Bridge, zona 397. Papá Mike Eco Delta, prossiga. Gente, para qual horário é o seu plano, Mike Eco Delta? Gente, mas eu não tô com o seu plano aqui. Eu vou ligar para a sala IS e vou checar a procedência. Um minuto. Solicitou na 397, solicita desvio para 190 por 15 milhas por direita à formação. Forma 397, desvio autorizado após desvio voo Leda. Autorizado após desvio voo Leda, gol na 397. Beleza, que está desce, 3198. 3198, chame Torre, 1 noite, decimal 6. 18-6, 3198. Gol 1983, chama o centro Recife, 1251, alternativa 133, decimal 25. 251-13325, gol 193. Ponte Rio, 3198. 3198, continua a aproximação, cheque transposto, pode baixar travado. Sente baixar travado, já está 3198. 3198, continua a aproximação, agora estrelização para ponto. Sente 3198. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 03 nós, que nem engano 0 no 8. 10, 18, gente, autorizado pouso pistão 10, tá 3 vez. Delta, um minuto para cópia, seu plano está sendo processado. Mas confirma os dados da rota, é para Manati? Sente, um minuto. Eco Juliette, reporte, aprovando a etapa. 140 está pronto para o táxi com 3 horas e 53 de autonomia. 86 é o POB, alternando Salvador. Utilizado o táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chama a torre 118, desse nome é a dúvida, é 1017. Índia Alfa no ponto de espera, 18:06, bom dia. American 9209 request engine start and push as the car going in. American line 9209, confirm your intention. Yes, we'd like to push and start engines and we're ready to copy clearance to Miami if you have it. Okay, just 1 minute, American 9209. Bom dia, 3198, tudo bom? 3198, táxi de Alfa, repassando São Juliette. Alfa, repassando São Juliette, 3198. Ponte espera da 10, pronto. Essa é a NEM 140, autorizada a linha em decolar pistão no zero, vento calmo. A linha e decola, Oceané 6140. Uno 397, chama em centro Recife, frequência 125, Uno, alterna 33125. Esse é Recife 251, alterna 3325, Uno 397. Ingressa Juliette, 3198. Ingressa portão 2, ingressa Juliette, portão 2, 3198. American 9209, standing by, push. Wait just 1 minute, please, American 9209. Okay, we'll stand by. Line 920, you're ready to copy. Ready to copy, Clarence. Go ahead for American 9209. American Line 9209, you're good from Salvador to Miami via flock after Upper Zulu 20. After Upper Zulu 27, position Nakusat. When you change your flight level to flight level 400 as flight plane en route, you're clear from Salvador via flight level 380. Your departure will be Momo and flock transition. Departure from runway 10 after departure left turn. Your score code is 5531. and departure control frequency 120.8. Okay, we're cleared to Miami via Fox, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Nacox. My plan was climbing to 4,000, initially climbed to 380 with the Momo departure. On departure, runway 10, make a left-hand turn. Departure control, 120.8, and clock in 5531. That's correct. Your readback is correct. Just confirming you're changing your flight level to flight level 400 on position Naxat. November Alpha, X-ray Oscar Tango. Your readback is correct. You're ready to push back and start up. Ready to push back and start up in flight level 400 at next stop, American 9209. Where are we clear to push? Roger, you are clear to push back and start up on in apron number 3. Clear to push and start up on apron number 3, American 9209. 908 minuto, cópia. Escute a informação, papá. Na escuta, tem uma copiada lá. Alô, trip 5595. 5595, mantém escuta. Autorizado, aposto para ingresso no pista 17. Minutinho, estou efetuando a confecção do seu plano, né, que é cuidado. Tango Zulu, prossiga. Tango Zulu, aposte para ingresso pista no 7, ingresso Tango Zulu. Copa. Para a Copa, se chegar na 5. Controle o Xané 6140, solicita a desvia à esquerda. Proa 050 para evitar formações. Pelo 140, por quantas milhas vai ter a proa 050? 30 milhas aproximadamente, Felipe. Gente, o Xané 6140, autorizado de dia. Autorizado, Xané. Total 9908, tá pronto pra cópia? Se bateu. Gente, total 9908, autorizado Salvador Guarulhos, via rota direta Elefa, após DCT Sebed, Serra Eco, Bravo Delta Índia, após DCT Sagaz, após o restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 320, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor Elefa. Decolando a pistola 0, primeira curva à sua direita, com o transponder 5543, controle em 120, decimal 8. Aqui no Guarulhos, rota solicitada, rota direto de, na subida Árvore, direto Elefa, direto Sebed, direto Sagá, depois conforme Inebec, conforme com o plano proposto. Nível 320, decolando a pistola 0, curva direita, 5543, transponder 208, controle de saída. Gente, cotejamento correto, chama pronto no pátio 3. Chama 5595, aguarde um minuto, número 2 para cópia. Nativo 5595. Mike Eco Delta pronto? Mike Eco Delta autorizado, Grupo Zulu Manati. Número 10, rota direta via corredor Axé, decolada 17, primeira curva à sua direita. Acionar o transponder padrão, controle 1208. Manda apenas o POB. Gente, para acionamento e táxi torre 118, decimal 612. 595, ponto cópia. Afirmativo, 5595. 5595, autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, nível autorizado 140, realiza o perfil da saída da El, lida após direto Ilhéus. Decolada a pista 1-0, primeira curva à sua direita. Aciona 5532, controle 120, decimal 8. 5, Graton, bom dia. Mike Eco Juliette, autorizado Dona, autorizado final, ele é reporte estabilizado no localizador. Me solo 219 para ingresso no Tati 1, Juliette Tango 1. Pode quando pronto, remota Tati 1, 5545. Romeu Alfa X-Ray, a sua medicação chegada a Mário, desça para o 060. And ground American 9209 is ready to taxi from apron 3. You could confirm just your disregard. You're clear to taxi from apron number 1, India and Alpha, to hold point of runway 10. When in hold point, call tower on frequency 118.6 and KNH 1017. Sua identificação, chegada BOMF, desça para o 070. Identificou BOMF 070, azul 4207. Tango, mantenha táxi em Lima, aguarde para novas instruções. Gente, mantenha táxi em Lima, o Juliette Tango. Tango Tango autorizado, táxi via pátio 1 até o pátio 3, o Alfa Tango Tango. Juliette Tango Zulu segue o Alfa Tango Tango. Total 9908, mantenha a posição por gentileza. Guarde duas aeronaves de pequeno porte ingressar até o pátio 3, a sua retaguarda, após será autorizado seu pushback. Observando, informa que vai acionar na posição, onde você tem que dizer posterior pushback, ok? Sente o acionamento por conta e risco, aguardando pushback total 9908. Degrees 03 knots, QNH 1017. 1017, cleared to line up and take off runway 10, American 92, Jonas. Oi, Salvador, tô falando meio mais perto de lá, interceptando o localizador, Jonas. Na transferência, a última aeronave que chamou a Torres? Na Barra Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, com a aproximação, reporte pressão no externo. Foi cleared to line up. American 9209. 9209, take off runway 10, wind 170 degrees 049. Yes, we're clear for takeoff. Confirm left turn for the Momo departure. Confirm. Thank you. Tango Zulu, 1 minute, cópia. Meio desse para 2 no 3, ajuste no 0, 1 no 7, autorizado, final e esse é posto estabilizado. 2017 vai formar estabilizado, 3806. O 9908 autorizado, pushback chama pro táxi no pátio 3. Azul 4207, desça para 4000 pés, ajuste 10017. 4000 azul 4207. Brasil de VAR, pode posar na 17? Afirmativo. Prezado base pela direita, repõe na sala 17, Mike com Juliette. Vem aqui, reporta lá. E 595 para pushback acionamento. Autorizado na remota 14, 5595. Livre push acionamento, 5595. Online, airborne at 05. Contact Salvador, push control, frequency 120.8. 208, American, 9209, good day. Search American, 9209 are passing 2700 to 380. American 9920, contact, radio contact, contact 380, Momo departure. 380, Momo departure, American 902.